Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço dedicado à análise rigorosa e à exploração de múltiplas perspectivas sobre o nosso material. E hoje a nossa lente se volta para uma data bem específica, amanhã de 28 de fevereiro de 2026. Uma manhã bem tensa, diga-se de passagem. Com certeza, foi a data marcada pelas notícias do ataque ao Irã e a morte do Ayatollah Khamenei. Eventos que escancaram uma nova fase de conflitos globais que, na verdade, já estava em andamento. E a questão central que a gente se propõe a debater hoje é: onde reside, de fato, a verdadeira essência dessa barbárie moderna descrita no nosso material? A minha posição, e eu vou defender isso aqui, é de que a essência dessa nova barbárie se encontra inegavelmente na reconfiguração estrutural e tecnológica da guerra. O uso de sanções econômicas e de inteligência artificial como autênticas armas de destruição em massa. É uma posição forte, mas a minha perspectiva, e eu vou na contramão disso, é de que a verdadeira barbárie moderna não reside nas novas armas em si, na tecnologia, mas sim, na estagnação moral da nossa sociedade e nessa assustadora normalização psicológica da violência no nosso cotidiano. Vamos direto então à forma como o conceito de conflito armado foi redefinido recentemente. Olha só, nós já entramos na Terceira Guerra Mundial e o marco dessa guerra silenciosa pode ser traçado até as dinâmicas de poder e comércio iniciadas ainda lá atrás no governo Trump. A guerra comercial. Exato. O conceito clássico de guerra, aquele dos livros de história, sabe? Com trincheiras, infantaria, armas químicas, ele se tornou quase que secundário hoje. A hegemonia atual é da guerra econômica. Bloqueios comerciais, sanções unilaterais, taxações abusivas, tudo isso substituiu os mísseis clássicos como a principal força destrutiva do nosso século. É tipo uma engrenagem capaz de quebrar indústrias inteiras e gerar fome em massa sem que um único tiro precise ser disparado. Sem dúvida, o impacto econômico é brutal, mas. E só para pontuar a hipocrisia que prova que essa estrutura é o cerne da barbárie, o ataque ao Irã foi justificado moralmente pelo risco da construção de uma arma nuclear, certo? Certo. Só que quando a gente olha para o cenário global, essa justificativa cai por terra na mesma hora. A Rússia possui cerca de 4.309 ogivas. Os Estados Unidos têm aproximadamente 3.700, sendo que impressionantes 2.100 estão em estado de alto alerta operacional. Nossa, é um número absurdo. Israel mantém cerca de 90 ogivas não declaradas. Então, a barbárie moderna é exatamente essa assimetria colossal de poder bélico e econômico que é chancelada, que é legalizada pelos grandes estados. Eu entendo o seu ponto, e os números do arsenal nuclear, as sanções econômicas, eles são as engrenagens desse sistema. Eu não nego isso. Mas repara numa coisa: no fim das contas, eles são só a ferramenta. A estrutura estatal não opera num vácuo, sabe? Para que a barbárie seja verdadeiramente eficaz e consiga se perpetuar por décadas a fio, ela precisa ser validada pela sociedade. A essência, para mim, não está no míssil, ou seja ele físico ou econômico, mas na mão coletiva que não se levanta para impedir o lançamento. A falta de reação. Exatamente. A reação das pessoas, ou melhor, a total ausência dela, é o elemento central aqui. Basta a gente abrir qualquer rede social hoje. Milhões aplaudem a força bruta. Nós pegamos a destruição de nações inteiras e transformamos isso em um espetáculo de consumo rápido. As pessoas compartilham a imagem de um bombardeio na tela do celular com a mesma leviandade de quem compartilha, uma receita de bolo ou um meme. É um distanciamento quase clínico, né? É trágico, porque o grande paradoxo do século XXI é este. Nós produzimos ciência suficiente para curar doenças que antes eram sentenças de morte. Nós conectamos culturas de ponta a ponta do globo. Estamos aí explorando o cosmos. Teoricamente, a gente deveria ser o ápice do esclarecimento humano. Mas todo esse avanço tecnológico só serve para iluminar a nossa profunda estagnação moral. A nossa eficiência destrutiva cresceu de forma assustadora, só que a empatia não avançou um milímetro. A invisibilidade dessa guerra, na minha visão, é, na verdade, a nossa apatia. É essa capacidade de relativizar o horror. Sem isso. mas a gente não pode ignorar a escala e a autonomia que essa nova estrutura geopolítica atingiu. O colapso da empatia que você menciona, para mim, é um sintoma. É um sintoma da falta de controle que o indivíduo sente perante uma maquinaria de conflito que se tornou vasta demais e absolutamente impessoal. Se a gente olhar o mapa atual, é um tabuleiro de xadrez ensanguentado com cerca de 30 focos de tensão ativos no planeta neste exato momento. São muitos focos simultâneos. 30. E a diversidade deles mostra a falência do sistema como um todo. A gente tem a Ucrânia entrando no quinto ano de um conflito devastador com a Rússia. Temos uma guerra civil no Sudão, deslocando milhões de pessoas que mal ganham 5 segundos nos noticiários. É verdade. Ficam invisíveis. Intervenção na Venezuela, o conflito visceral e histórico entre Israel e Hamas, disputas territoriais no Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão, isso sem falar naquele barril de pólvora constante entre Paquistão e Índia. É uma fragmentação bélica sem precedentes na história. E o que amarra tudo isso, introduzindo essa nova camada de invisibilidade, é a guerra algorítmica. Só que, quando a gente fala de guerra algorítmica, a gente tem que ter muito cuidado para não isentar a responsabilidade humana da equação. Mas a autonomia do sistema é exatamente o que aterroriza. Enquanto a gente está aqui tomando nosso café da manhã, tem inteligências artificiais calculando rotas de mísseis. Elas decidem, com uma frieza puramente matemática, quais alvos oferecem o melhor custo-benefício para serem abatidos. Sabe, a barbárie deixou de ser um produto exclusivo das paixões humanas, do ódio ou do medo lá no calor do campo de batalha. Ela foi delegada a linhas de código. Códigos que não sentem remorso, não hesitam e, principalmente, não sofrem de estresse pós-traumático. A máquina de guerra não precisa mais da nossa empatia ou da falta dela para operar. Ela calcula, decide e executa. O sistema roda sozinho agora. Roda sozinho até certo ponto, até a página 2, né? A ideia de que a máquina opera completamente sozinha, para mim, isenta a falha humana fundamental. E eu, sinceramente, não compro essa premissa. Transferir a responsabilidade para um algoritmo é o reflexo mais direto, e eu diria até covarde, da nossa fuga de responsabilidade moral. A inteligência artificial não acorda um belo dia e decide iniciar uma guerra contra o país vizinho. Ela otimiza a barbárie que nós decidimos encomendar. É uma ferramenta de precisão. Sim, o código matemático não tem ética, claro, mas quem apertou o botão iniciar tem, ou pelo menos deveria ter. Isso representa o triunfo absoluto do nosso instinto sobre a consciência coletiva. E é essa falência da consciência que dá espaço para algo ainda mais perigoso, que é a submissão a líderes grosseiros e intelectualmente limitados. A maquinaria bélica que calcula a rota de míssil só opera porque as populações se curvam a governantes que acreditam que podem matar ideias usando violência física. O algoritmo é impessoal, mas a decisão de ativá-lo é humana, política e moralmente corrompida. Não há revolta popular contra esses atos porque a barbárie já foi internalizada pela sociedade, não porque o computador é rápido demais para ser parado. Essa internalização que você aponta, ela é real. Mas a gente tem que olhar para o que força a população a engolir essa realidade. E são os efeitos materiais da guerra econômica. A moralidade de uma nação não é corrompida no vácuo. Ela é esmagada por uma estrutura que destrói as populações por dentro, minando as bases da sobrevivência. O que torna a guerra invisível tão letal é a materialidade prática dela. A barbárie não chega mais apenas através de um correspondente de guerra na TV ou por uma lista de baixas militares. Ela chega no posto de combustível. A gasolina fica com um preço impraticável simplesmente porque um oleoduto foi bombardeado do outro lado do mundo. O efeito cascata na economia. Exatamente. Ela se manifesta na inflação galopante do pãozinho na padaria da esquina, causada por fertilizantes que ficaram retidos em um bloqueio naval a oceanos de distância daqui. Ela aparece no vizinho que foi demitido porque sanções econômicas internacionais quebraram a indústria onde ele trabalhava há 30 anos. E o caso do bloqueio a Cuba é o exemplo definitivo desse absurdo estrutural. É um país inteiro deixado sem energia elétrica, no escuro, com hospitais sem funcionar adequadamente, tudo por conta de uma política de sufocamento. Isso é a guerra em sua forma mais destrutiva e silenciosa. A materialidade dessa violência impõe condições tão extremas de sobrevivência diária que a capacidade de reação popular é sugada pela simples urgência de chegar ao fim do mês com comida no prato. É a eficiência letal do bloqueio que gera a apatia social. A fome e o desespero vêm antes da falência moral. Eu fico muito convencida disso. Olha, os exemplos práticos que você trouxe são irrefutáveis. O pão mais caro, o desemprego provocado por sanções, o apagão em Cuba, são tragédias reais, inegáveis. Mas vamos inverter a lente por um momento para entender a real gravidade disso tudo. O fato de nós vivenciarmos o desabastecimento, a inflação e a falência econômica sem associarmos isso imediatamente à guerra é o cerne do problema que o autor traz. E o pior, nós vivenciamos tudo isso sem que gere comoção, sem que as pessoas saiam às ruas aos milhões, sem que haja uma revolta contra quem impõe essas sanções. Essa é a definição exata, cirúrgica, da submissão. Você diz o fato de não ligarmos os pontos? Sim. A barbárie moderna não exige que vejamos o sangue escorrendo nas nossas próprias ruas para ser real. O perigo supremo não reside no fato de que o pão está faltando, mas na nossa aceitação silenciosa de que é normal o pão faltar porque um líder do outro lado do mundo assinou um decreto num pedaço de papel. O fato da violência se infiltrar no nosso cotidiano financeiro e social sem nos convocar à ação a torna infinitamente mais perigosa do que um míssil cruzando o céu. Um míssil causa pânico. Um míssil exige uma resposta imediata. A sanção econômica entra sorrateiramente. Aos poucos, a sociedade vai se acostumando com o inaceitável. A gente normaliza a crise. Exato. Quando a gasolina sobe absurdamente ou o país vizinho fica às escuras, a resposta coletiva é a mera adaptação. Nós ajustamos o orçamento, a gente compra menos no mercado, acende velas. Não há indignação profunda. O que destrói a humanidade não é apenas a escassez material. Essa crise humanitária silenciosa que sequer vira a manchete principal, porque nós decidimos coletivamente que sofrimento causado por economia não é digno do nosso choque. Eu entendo o seu diagnóstico sobre a ausência de choque, e eu compartilho dele até certo ponto. Mas a raiz da letalidade ainda me parece firmemente ancorada na sofisticação dessas ferramentas. A submissão da qual você fala é um subproduto de uma estrutura projetada especificamente para não gerar imagens de corpos sangrando. Ela foi projetada para gerar planilhas de déficit. As sanções econômicas foram desenhadas para asfixiar, mas sem sujar as mãos de quem assina a ordem. É uma tecnologia de dominação higienizada. Quando você une essa guerra econômica à guerra algorítmica, onde a tomada de decisão sobre quem vive e quem morre é terceirizada para chips de silício, você tira o peso emocional da equação bélica. E é justamente isso que nos trouxe a esse cenário de 30 frentes de conflitos simultâneas. O sistema barateou o custo político da guerra. Barateou o custo político porque nós permitimos que a moeda de troca fosse a nossa própria humanidade. A estrutura projetada para asfixiar, como você bem colocou, ela só funciona porque as pessoas ao redor do mundo não se importam com quem está sendo asfixiado, desde que não seja no seu próprio quintal. A terceirização para o silício é apenas um reflexo do nosso desejo covarde de não olhar nos olhos de quem estamos destruindo. É, mas isso levanta a questão de como a gente pode reagir a algo que foi desenhado para ser invulnerável à opinião pública. Se as nações hegemônicas têm o poder de ditar quem participa do comércio global e quem é excluído e respaldam isso com poderio nuclear capaz de causar um inverno nuclear e destruir a biosfera inteira, a resistência moral parece insuficiente. Sabe, a barbárie moderna se sustenta por essa simetria colossal. Um país com 4 mil ogivas nucleares e o controle quase total do sistema financeiro global não precisa se preocupar com a empatia ou com a falta dela nas redes sociais. Ele dita as regras da dita paz através da ameaça de aniquilação total, seja ela econômica ou atômica. A letalidade está cimentada nas fundações do sistema internacional de hoje. As novas munições, que são os bloqueios, As restrições de tecnologia, a manipulação pesada de mercados são o que tornam essa Terceira Guerra Mundial tão onipresente e, ao mesmo tempo, tão difícil de combater. É uma arquitetura de opressão que independe da nossa vigilância moral diária para continuar moendo vidas. A mudança na forma como o poder bélico e econômico se configura hoje é claríssima. O arsenal mudou, as táticas mudaram e o campo de batalha, sem dúvida, agora é o sistema financeiro e o ciberespaço. Contudo, a natureza humana, de forma bem trágica, parece continuar exatamente a mesma. A arquitetura de opressão que você descreve só independe da nossa vigilância porque nós abdicamos do nosso dever primordial de vigiar. Caminhamos para as trevas ao nos curvarmos, em pleno século da hiperconexão e do avanço científico, a líderes maliciosos. A crença absurda de que é possível destruir ideais e dominar povos inteiros através de mais violência, seja ela tarifária ou militar, é uma falha intrínseca da nossa consciência. Não é um erro de código no algoritmo, é um erro profundo na nossa bússola moral. E é justamente essa complexidade que nos traz para a conclusão da nossa discussão de hoje. Porque, seja focando na arquitetura opressora das novas sanções e nas decisões algorítmicas que eu destaquei, ou na urgência que você pontuou de resgatarmos a nossa consciência coletiva contra a normalização do absurdo, o importante é manter a capacidade de análise. O reconhecimento dessas ferramentas de dominação modernas nos permite entender o tamanho real do problema. E a recusa em se submeter moralmente é o que nos mantém humanos diante de uma maquinária que foi inteiramente desenhada para ser impessoal. Com certeza. E eu acho que isso nos leva àquela metáfora poética e profundamente contundente que encerra a reflexão do texto que usamos hoje. A imagem do autor terminando uma xícara de café pela manhã e ficando com um gosto amargo na boca. Esse amargor não é apenas o sabor da bebida, sabe? É o gosto da própria barbárie que insiste em se esconder nas dobras do nosso dia a dia. É o amargor de perceber que o mundo inteiro está em guerra enquanto nós apenas seguimos a nossa rotina banal. É uma imagem poderosa, porque a mensagem final não é de um fatalismo cego, de que a estrutura simplesmente venceu e não há o que fazer. O foco recai sobre o fato de que enquanto houver quem escreva, quem pense, quem sinta esse gosto amargo e se incomode profundamente com ele, haverá espaço para a luz. Nomear a barbárie, apontar o dedo para a apatia, debater as origens dessa violência silenciosa não é um mero exercício intelectual de quem está seguro em casa. É o ato supremo de recusa à submissão. É a construção da nossa barricada moral, como você mesmo estava conduzindo. Exatamente. Enquanto tivermos a capacidade de nos chocar e de verbalizar esse choque, de manter esse debate vivo, a barbárie não será totalmente invisível e, portanto, não terá vencido por completo. Não há uma resposta única ou definitiva para desfazer a barbárie moderna, claro, mas a compreensão rigorosa de suas engrenagens e dos nossos próprios comportamentos perante ela são as chaves vitais. Fica aqui o estímulo para que essa reflexão continue e para que possamos sempre questionar o que nós aceitamos como normal. Muito obrigada por acompanhar o debate de hoje. Até a próxima!